Eu tô chegando. Equipe Pesadelo, Gleison, Vanessa, Maxi Pineteiro, Pitbull, Shop Del Lilian, Gleison. No balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu tá, tá. No balanço. Que cê vai fazer, maninho? Eu simplesmente agradeço todo mundo. Quando a gente pede pra todo mundo que tá solteiro botar a mãozinha pra cima, todo mundo levanta a mão. Quando a gente diz assim, quem tá feliz, todo mundo levanta a mão. Quem gosta de homem, as mulheres levantam a mão. Quem gosta de mulheres, os homens. Quem conhece uma mulher sapatão, e quem conhece um amigo viado. Então abraça o teu amigo viado agora, abraça bem forte, abraça ele, abraça, abraça, abraça. Eu não vou te abraçar. Eu não vou te abraçar porque eu te respeito. Então abraça o amigo viado, abraça, abraça, quem tiver, quem eu tiver. Eu vou te abraçar, pronto, o Alisson mandou, eu vou te abraçar. E agora, diz assim, mano. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor, nocauteou. O cara quando é profissional, é dançarino, ele incorpora até a Pablo Vittar, ele surge de novo, maninho! Não tem papo não, não pode brigar, bora fazer assim agora! A gente brigou, eu mandei ela embora. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a dua também brigou. Olha como a noite tá bonita. Vinga, joga, joga, joga. Então joga o popô na piroca. Então joga. Vai, mozão. Joga o popô na piroca. Então joga. Joga o popô na piroca. Então joga. E a família vivendo de farra aqui em Capanema, endoidando o cabeção aqui no Pop Live. Valeu, vivendo de farra! Maluquinhos, agora é a Anitta, vai, Anitta. Se você não vem, eu vou botar pressão. Não vou te esperar, tô cheia de opção. É de aturar sermão. Me encara, se prepara que eu vou jogar bem na sua cara. Bora mexer! Bruninho Galáctico! Bora pra cima, meu irmão! Bora pra cima comigo e assim! Me levanta no meu ritmo, sente magnetismo, meu jogo de sedução. E aí, Robson? Jéssica Rezende também, daí com a gente, não sei quem é, mas tá! Junto com toda a sua equipe, alô Jéssica! Equipe DS também tá no mês! Parabéns, minha equipe DS! Primeira parte! Jamile, da equipe Se Faz de Doido, tá no mês, alô Jami! Peraí, que o Alice tem que ser mais bagulho doido. Então tá. Portal de noite por aí, mundo go! Alô, Wilson Souza! Vou abrir a boca e falar do preto. preconceito nessa sociedade escrota. Aprendi tudo que passa e do que passa, meu. Eu prefiro uma paixão proibida do que um amor falso, bicho, é verdade. Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Não vem discriminar o direito de fumar, que é meu. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Existe há milênio e nunca tem ninguém como. E aí, Paulinho do Sapatinho? Deixa feliz. O Henrique também, né? Eu sempre quis. Se estou assim, pode crer, meu irmão. Isso. Se eu sou assim, eu sou de. Fico nessa, nessa. E quem sabe vai cantar bem forte. Só que é vida louca, que é vida louca, vai. Mas pra mudar a gente tem que ter muita fé mesmo, viu? Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for. Tenha vereador, até no... Alan do Gado tá aqui presente lá de Peixe Boi, alô, alô! Pastor, lembra da gente no culto dessa noite, firmão, cê é meu parceiro do mundo, Augusto Correia, também tá do nosso lado, Alisson. A galera de Augusto Correia acaba nunca, acaba nunca. Segunda-feira, vamos pra cima! Mais seguro que nenhum vira-lata. E dia 2 de dezembro é o Círio de Augusto Correia. Meu brinquedo de fura moleto, porque os bicos que me vê. É com meu amigo Michel do Grau ali, Alisson. Eu disse Grau, Grau. Ele também, o nosso príncipe Alex, aí de boa, sempre charmoso. Olha o bigode. De homem te mata. Acreditar, nem pensar só naquela. Se uma mosca ameaçar me catar. Faz assim, mamão, mamão, veropa. Faz assim, mamão, mamão. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Aê, sou tão bom. Agora vai, agora vai. Andrei, Alex Mitegu, Jaque Mitegu, Ed Marcos, também o Preto lá de Salinas, Jaque Mitegu, também toda a galera aí de Salinas. Edi, a loirinha tá que tá, então ruiva vem pra cá, então pode se soltar, encostando, encostando, encostando, jogando a bunda pro meu parceiro Boca do 40, o Luquinha São Miguel do Guamá, a Carla Braga de Salinas, tamo pop, vamos lá! Loirinha, confesso, me apaixonei, quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei, pra deixar o clima gostoso, que para Playboy, uma vez, vai, que vai, que vai, vai, vai, que vai, que vai, que quando tentando, quicando. Bora, Rosinho! Carequinha Chomé, também rompendo o programa. Carequinha gosta do Pablo Vittar, me falou! Mandando ver, no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Dudu doidão comigo, meu irmão! Quem tá contigo aí, Dudu? Você e o mamão do Veropeza, alô mamão! Um abraço pra você, maninho do coração! Robson, Robson, Robson! Da batida querendo se envolver, um estilo diferente que prende. Aí, Paulo do Golfe, é você, meu irmão. Um abraço do Juninho, todo rapaziada aí contigo. Meu parceiro, Paulo do Golfe. Esse tem moral aqui no Pop. Um estilo diferente que prende e dá pra. É guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra de bunda. É guerra, é guerra, é guerra de bunda. É guerra, vem pro baile funk. Arrocha, arrocha, arrocha com o bofe dela. Vai, porra. Afronta, é guerra. Afronta, é guerra. Vem pro baile funk. Vem pro baile funk. Vem pro baile funk. Arrocha. Se tiver outra mulher pra subir aqui, sobe. Vai, vai, vai, vai, vai. Ela dança a noite toda na pista. Que mulher danada, ela dança. Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança. Calma, China, calma, China. Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança. Zé Gala Joia, Pedro Lopes, nosso empresário aí, sente o clima, Pedro. Ele também, o nosso amigo Pezão, o Júnior do Curió, tá de volta no show, que ele dá valor, meu irmão. É top, top. Deixa, deixa bem baixinho. Chegou mais uma. Chegou mais uma e ela chega rebolando, ó. Vem, vem, vem, moreninha, vem, vem, vem, vem, vem. Hoje não é sexta, hoje não é sábado, mas hoje é o pop no domingo, vai. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado zap zap tocou uma proposta em rico zap. Obrigado, viu? Whisky, cama, boxe, um sexo pro lado. Te dou pirocada de baixo, já sei muito do assentado. Vou guardar o carinho, senta porra, vai. Sem Deus, Eva Senhora. Senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Senta porra, vai. Toma, toma, toma. Bora, meu parceiro Júnior, bora, toma uma, meu irmão. Também os maluquinhos aqui! Zap, zap, tocou uma proposta irrecusável. O uísque, cama, boxe, o sexo polar. Eduardo Alves! Aí da Tecnono de Caçanheira, maninho, valeu! Senta porra, vai caralho, senta porra, vai. Senta porra, vai caralho, senta porra, vai. Senta porra, vai caralho, senta porra, vai. Senta porra, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E aí, moleque da Dida! Bora, DJ Ed, isso é pop! É bacana que a gente dá esse balão todo nas músicas de todo o Brasil. O pop tem esse diferencial de tocar tudo pra todos aqui no show, no pop. Mas a raiz a gente nunca esquece! Essa é pra minha família vivendo de farra. Alô do Juan. Olha como o Capanema dança, Alisson. Dale, maninho. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a mão, aprende a amar. Meu parceiro PH, homem registrando tudo aí do portal Capanema. Alô PH, parabéns pelas imagens aí, maninho. Falou que me ama. Ótica Diniz, o meu amigo Ed Osório. Alô Ed, da Ótica Diniz. Um abraço do Juninho, Robilson Souza e a família Pop pra você. Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei, o pior. Grande Eric do Depósito, alô Eric. Bora Batistão, tamo juntos, hein, maninho. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar porque eu voltei. Ellison. O tempo que fiquei. Vini, Vini Pop, também tá com a gente. Percebi que jamais vou te esquecer. Precisa! Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Agarradinho assim tá valendo, papai, né? O Paulinho, o Maluquinho, o Guto, Super Presepero. Prepara, Guto! Ah, é o DD do Super Brasileiro! Logo te chamando para viajar. Pra cima, meu irmão! Sâmia e banda Mega Estilos. O Emerson do Açougue e o Motora. O Motora do Pezão, é? Ah, sim, já sei. Não! Não dá pra esconder, nem como disfarçar. Está escrito em nosso olhar. Esse amor que me faz tão feliz. Quando estou com você, a vida inteira quer estar ao teu lado. Dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Ele chegou, um abraço especial ao nosso amigo garçom Wagner. Ele é o garçom da família Pop. Ele e a sua esposa Tiziana. Aquele abraço especial. Alô, Wagner! Tá na veia, papai! Nossa amiga Érica Cavalcante, beijo pra você, Érica. Daniela Isu, gatinha. Gatinha, cê gosta mais de Red Label ou Ice? Gatinha, cê gosta mais de Red Label ou Ice? Pra mim tanto faz, ou Red Label ou Ice? Bora no Ice hoje, bora. Pra mim tanto faz. E aí, Foca Mix, e o Júnior do Gurió, o Marquinho da TV. Sai da frente, meu irmão. A equipe Super Mala também. É muito gelo, Alice. E você, Boninho? Mamão, tudo certinho, Vila, não tá, maninho? É por conta disso, ó. Essa mamãe. Deixa comigo, Alisson. Léo da Super Malas. Alô, Léo, você comanda, também o Nenê das Giras. Daqui a pouco eu vou tomar um com vocês. Que você tem outro alguém, sei que não mereço, enlouqueço, se estou longe de ti. E deixando o Batistão, no Batistão que ele vem direto de Belém, curtiu o Pop Longe aqui, segunda-feira em Bragança, ele e o Breno, e fora, galera, meu irmão, galera, meu irmão. Imagina o vereador Olan e o Duda doidão. Vereador Olan, aquele abraço, papai! Curtindo o pop ao lado de quem ele gosta, do povo, meu irmão! É essa, Playboy? Agora! A situação é difícil, vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma, tão distante eu não quero. Ellison. Por favor, não diga-me que não dá mais chorando. Apaixonado. E aí, Bubu? Explicar ao coração que tu te vais. Brinda, PJ, não esquece. Por dizer o que senti e poder seguir. Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Procurando aonde está o seu. Um sonho que virou realidade com muito trabalho, dedicação, humildade e as bênçãos de Deus. Agora é hora de comemorar mais uma vez junto à família. Aniversário da empresa Pop, o maior referencial tecnológico na história das aparelhagens. 30 anos junto com você. É sábado 9 de dezembro no Paraclube com shows do Super Pop Live e o Pop Sol. Juntos em uma noite histórica. Informações 98294-4403. Produção Derek Pompilho. Será mais uma que a família Pop vai lotar.